O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui para darmos aos senhores as noções da ciência da psicossociopatologia, desenvolvida pelo Dr. Norberto Kiepp, psicanalista, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Então, muita gente pergunta, mas o que tem a ver uma associação Stop à Destruição do Mundo com uma sociedade de psicanálise? Tem tudo a ver, porque o ser humano, pela sua patologia inconsciente ou inconscientizada, pelos seus problemas interiores, ele está destruindo o planeta, está destruindo a sociedade e a si mesmo, a sua própria saúde, a saúde dos seus semelhantes. Então, se nós não estudarmos as causas psíquicas e psicossociais disso que está acontecendo, da violência, até mesmo as dificuldades de trânsito, até mesmo problemas econômicos que se culpam os sistemas, né? Os sistemas econômicos, o mercado internacional, tudo isso tem um fundamento psicológico, na psicopatologia. A falta de energia, por exemplo, na nossa sociedade, esses blackouts, tudo isso tem uma raiz no interior profundo do ser humano. E Norberto Kiepp desenvolveu essa ciência, que é a trilogia analítica, e que estuda a psicossociopatologia. Nós aqui na nossa sociedade temos aulas, cursos, congressos, livros, programas educativos de televisão, de rádio, teleconferências, conferências pela internet, tudo o que é possível para essa campanha de conscientização para que o ser humano possa ter mais saúde, mais qualidade de vida e dar um stop à destruição do mundo. Nosso telefone é 30 32 36 16, código 11 de São Paulo, Brasil. 30 32 36 16. E o nosso endereço fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Atenção aos interessados em fazerem o curso de capacitação para se tornarem agentes de transformação social, aplicarem a trilogia analítica na sua área de trabalho, tornarem-se terapeutas psicossociais, poderão, então, telefonar para a nossa sociedade, vou repetir o número 3032-3616, e se informar, porque nós vamos começar uma nova turma proximamente. Dr. Kiepp, olá. Eu escrevi em 65 e publiquei, né? Quer dizer, escrevi antes de 1965 e o livro saiu publicado nessa ocasião. Um livro sobre essa questão da doença, né? Doença chamada psicossomática. Naquele tempo havia uma ideia de que o ser humano só um caso ou no outro, por exemplo, em doenças muito evidentes, como dor de cabeça, cefalalgia, enxaqueca, assim, é que seria uma doença relacionada, assim, com a vida psicológica. E que a maior parte era mesmo orgânica e devia ser tratada de um modo orgânico. Então, nesse livro, que eu chamei A Medicina da Alma, este livro eu mostro que, por exemplo, todas as doenças orgânicas que o indivíduo tem, tudo que aparece, geralmente da emoção. Conforme o tipo de emoção, então a pessoa tem, vamos dizer, uma doença mais ou menos intensa ou não. Bom, é claro que foi baseado, né? Em grande parte no estudo do Freud. Freud, que era um médico austríaco, judeu-austríaco, ele desenvolveu lá em Viena uma ideia de que as doenças não eram só assim orgânicas do corpo, mas tinha um substrato psicológico. Agora, a descoberta dele mesmo, fabulosa, foi que ele notou que essas doenças vinham justamente de um elemento que ele denominou inconsciente. E esse elemento inconsciente, a pessoa evidentemente não sabia, não conhecia nada. Então, qualquer sintoma assim esquisito, né? Qualquer sintoma doentio, qualquer doença, principalmente as doenças mentais, né? Histeria naquele tempo, as obsessões, fobias, né? Eram todas provenientes desse lado da pessoa que não tinha a menor ideia. Então, e ele sendo cientista, como é que ele começou a comprovar isso, ou então mostrar para o mundo que isso era verdade? Então, primeiramente, ele estudou a questão dos lapsos da língua. O indivíduo, por exemplo, ele vai dizer uma coisa e diz outra. Por exemplo, ele chega na casa de uma pessoa para visitar, em vez de ele falar, tenho grande prazer em vir aqui, ele fala, não tenho prazer em vir aqui. Assim é um lapso. Então, geralmente, as pessoas riem, né? Que ela falou o contrário, mas não falou o contrário. Então, esse cientista, Freud, ele mostra através disso, mostrava que aquele lapso, aquela maneira ao contrário que a pessoa tinha, era proveniente desse aspecto interno e que mostrava que no interior a pessoa, aí mais tarde, né, eu fiz essa descoberta, que a pessoa era ao contrário do que ela pensava. Então, para provar que existe no interior da pessoa coisas que ela não sabe e que determinam a vida dela, ele usava o lapsus linguae e também a hipnose, né? O que que é a hipnose? A hipnose é um processo pelo qual a pessoa adormece e aí ela começa a revelar coisas que ela não sabia da vida dela, inclusive do passado, fatos que aconteceram e que estão atuando ali. E a pessoa não tem a menor, assim, a percepção do que está passando no interior dela. Por exemplo, ela de repente, ela acorda à noite assustada. Então, o que é esse susto que ela tem, né? Então, ela, naquele momento, veio alguma coisa à mente dela e ela se assustou. A tal ponto que muitos filmes tinham essa orientação de mostrar que um fato na infância é que determinava a doença que a pessoa teria mais tarde. E um terceiro elemento também que ele estudou muito era a questão do sonho, né? O que que é o sonho? É quando a pessoa adormece? Então ele próprio disse isso naquele primeiro livro que ele escreveu, né, sobre histeria, que no sonho a pessoa manifesta aquilo que ela não sabe. Então, tomando nota dos sonhos, estudando, fazendo análise, tomando consciência, ela vai saber uma enorme quantidade de elementos que tem na vida psicológica e que ela não tem ideia. Agora, o sonho, né, mostra, nas nossas descobertas trilógicas, mostra que a pessoa, quando sonha, ela entra também em contato com a parte mais importante do interior dela. Porque aí eu introduzi também um lado que eu chamo assim, um lado de sanidade que a pessoa tem, a parte essencial, quer dizer, a parte fundamental do ser humano é uma parte sã. Então, essa sanidade que a pessoa tem é geralmente destruída por atitude de inveja, por atitude de megalomania, por atitude de narcisismo. O que que é inveja, né? Eu falo muitas vezes na televisão, no rádio, que inveja é uma atitude de destruir o que tem de bom na vida. E não só o que tem de bom na vida dos outros, mas também na própria vida. A pessoa não é grata com as coisas boas que recebe. Em geral, né, o ser humano se torna doente porque ele rejeita os bens que ele tem. Inclusive, ultimamente eu tenho falado muito questão de dinheiro. A pessoa tem dinheiro e rejeita. De maneira que o que Freud descobriu, o que ele passou para a humanidade, seria a existência de um lado que a pessoa não tem o menor conhecimento, que ele chamou inconsciente, mas eu chamo de inconscientização. Porque a pessoa fica doente não porque ela não tem aquilo que ela quer, mas ela fica doente porque ela rejeita o que ela tem, principalmente de bom. Foucault, né, que tratou desse assunto, também dizia que o ser humano rejeita o que tem de bom e, portanto, na minha ideia, a doença se resume a isso, que a pessoa tem tudo para ser sã, para ser boa, para ser assim, estética, né, para ser verdadeira, e cada vez que ela rejeita, ela cai numa espécie de sintoma doentio, ou então tem dor de cabeça, cefalalgia, como fala, enxaqueca, tem úlcera, tem dores no corpo por causa disso. Se ela conhecesse o interior dela, assim, pelo menos, vamos dizer, 50%, quase a maioria, ou mais de 50% das doenças, ela não teria mais. Agora, vamos ouvir a opinião aqui de várias pessoas que estão para ver o que eles acham dessa questão da psicopatologia. Dr. Kep, eu posso dar um exemplo? Porque eu acho que tem um exemplo que encaixa bem no que o senhor estava falando, né? Que aconteceu hoje de manhã. Quando eu cheguei aqui para trabalhar na clínica, eu vi uma caneta perdida numa salinha, aqui ao lado de onde estamos fazendo a gravação, né? E como eu vi que era uma caneta Montblanc, eu olhei e falei, puxa, eu tenho que procurar o dono dessa caneta. Quem será que perdeu essa caneta aqui? Aí uma colega me viu passando e eu perguntei se ela sabia se alguém tinha perdido caneta e ela disse, olha, eu ouvi falar que fulano, né, um professor, colega nosso aqui, parece que perdeu uma caneta. Então eu fui falar com ele e ele disse que era dele realmente. E ele já havia perdido essa caneta há uma semana. E tinha procurado por todo lado e não achava, né? E aí quando eu entreguei para ele, ele falou, interessante, quando você encontrou essa caneta, eu devo ter captado realmente o que estava acontecendo, porque naquele momento eu pensei, puxa, mas será que eu não deixei na sala onde eu dei aula há uma semana atrás? Né? Então, o que eu achei interessante é o seguinte, que além de captar que a caneta tinha sido encontrada, ele, no fundo, sabia onde a caneta tinha sido perdida. Né? Mas ele inconscientizou isso. Quer dizer, provavelmente, se ele fosse hipnotizado, ele teria dito onde ele tinha perdido a caneta. Né? Porque não foi onde eu a encontrei. Então, aí, conversando com ele, até ele disse, puxa, realmente, isso mostra como a gente inconscientiza, assim, os desejos destrutivos que nós temos, né? Ali de perder um objeto querido, inclusive, né? Algo que ele gostava. Eu queria convidar o André, Marc André Kep, que é filho de Norberto Kep, e que tem também um programa na Rádio Mundial, 2 dias por semana, né, André? Tem. Então nós temos muito prazer, muita satisfação de estar recebendo o André, que a partir de hoje provavelmente vai estar sempre conosco, inclusive integrando a nosso corpo docente, nossa equipe de cursos. Nós estamos fazendo uma integração da clínica do Marc André e da Sociedade de Trilogia Analítica. Voltando à integração, né, André? Então, o papai citou o Foucault, né? O Foucault, ele escreveu um livro muito interessante, que é a História da Loucura, né? Na qual ele mostra desde o classicismo até o período atual como se desenvolveu a loucura. E o que é interessante é que a loucura foi vista em cada período histórico, né, de uma forma diferente. Mas a loucura em síntese é justamente essa negação, né, do bem, essa negação da verdade, essa negação da sanidade que a pessoa faz e não se dá conta que ela está fazendo. Então, não importa tanto o nome que a loucura receba, ela é sempre essa atitude contrária, né? À verdade, ao bem, ao belo que existe no interior do ser humano, né? E atualmente, né, André, a própria sociedade ficou louca, né? Porque tem um fato interessante, o Jean-Jacques Rousseau, ele falou assim, mas qual o direito que a sociedade tem, por exemplo, de cobrar impostos tão altos dos seus cidadãos? Por exemplo, naquele tempo era tempo imperial, né, dos reis, e cada vez que o rei tinha menos dinheiro, menos riqueza, então cobrava mais imposto para tirar essa riqueza do povo. Atualmente, né, você veja que loucura que é. Você para o carro no local, você tem que pagar, porque parou naquele local. Você paga imposto pesadíssimo, você não mora numa casa, mas a casa não é sua. Você paga IPTU, às vezes um IPTU muito alto, para morar numa casa que é sua. Ou então, qualquer tipo assim, né, de desconto que você sofre, preço de alimento exorbitante, você tem que pagar uma quantia enorme para não morrer de fome. De maneira que essa questão de rejeitar o bem é uma questão não só atinente a cada pessoa, a pessoa particular, mas também à sociedade como ela está. A pessoa que não tem consciência da patologia, da sua inveja. Inveja queria o mal, né? Queria o mal dos outros e o mal de si próprio, porque a pessoa, ela rejeita os bens que ela tem. Então vem da inveja, vem também da megalomania, que o Kraepelin criou a psiquiatria através dessa percepção, e também do narcisismo. Agora é bom que os ouvintes percebam que o narcisismo é um fato que toda pessoa tem. E se o narcisismo é muito forte, a pessoa não consegue entender nem o que nós falamos. Não consegue entender algo profundo, né? Algo de valor que o mundo tem, porque acredita só nas próprias ideias. Então, o narcisismo, né, Dr. Kepp, não é só uma questão física, da aparência física da pessoa, se ela é bonita, se ela é feia, mas é uma atitude, assim, de se achar incrível, o dono da verdade, o mais sábio, né? É admirar as próprias ideias. Agora, vamos ver o doutor Ademar, o que, que ele tem que falar. Então, doutor Kepp, falando nessa questão da loucura, eu estava lembrando outro dia que você estava falando na parte do delírio, né? Que a nossa sociedade, sem perceber, ela vive num delírio, porque se não tem uma base mais forte que está ligada à beleza, à bondade, à verdade, e a pessoa não lidar com isso, automaticamente ela entra no mundo da fantasia. E eu, assim como médico, que eu percebo muito, por exemplo, assim, a maior parte das doenças, o próprio paciente, quando chega lá, ele está num delírio ligado àquela doença dele. E o médico também, às vezes, na maior parte, também entra nesse delírio, porque não vai na base do problema. Ou seja, aí a pessoa pode perguntar, mas e uma cólica renal, e um cálculo, uma úlcera? Ok, isso existe. Mas se não ver esses delírios que a pessoa vive, isso aí nunca vai ser curado, vai sempre ser postergado e a pessoa pode até falecer de algum problema mais sério. Sabe, Ademar, eu tenho vários médicos, né, que fazem análise comigo, e é interessante ver quando o doente chega lá angustiado, angústia também que eles caem, que geralmente a doença que uma pessoa tem, todo mundo tem, né? Que não existe no mundo uma pessoa que não tenha doença. Agora, como é que sana essas doenças, principalmente essas mais, assim, secundárias? É percebendo que a pessoa é doente. Agora, vamos ver o que a Luciara tem a falar. Então, doutor, que a pessoa falou na questão, né, doutora André, também, da questão da loucura. Então, aqui na Bíblia Teológica, o senhor tem um capítulo B8 que só fala assim: o ser humano perece por não querer renunciar ao prazer de cometer o mal. Não parece uma loucura isso? A pessoa, assim, querer tirar o prazer do mal. Então, a gente viver assim no nível só animal, né, ficar assim no nível baixo. E o senhor coloca de uma maneira que a gente tem que viver a parte transcendente, tem que subir, tem que viver mais. Toda a sociedade hoje, tudo que a gente vive, tudo é para viver esse lado assim mais animal. Então isso traz muito sofrimento para a pessoa, porque nós somos transcendência, muito mais do que a parte física. Então, isso... Não há dúvida que a pessoa vai sofrer muito, vai ter muita angústia. Tiago foi um dos propagadores do cristianismo. Apóstolo. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: se a pessoa não pecar pela língua, ela não peca. Quer dizer, então a maledicência, né, as bobagens que a pessoa fala. Pode notar que, em geral, 90, às vezes mais do que 90% do que a pessoa fala é tudo inútil, não serve para nada. Então ninguém fala uma coisa assim de peso, de valor, né? Mesmo os filmes que a pessoa, os teatros que a pessoa frequenta, os filmes, né, que ela assiste nos cinemas, não tem assim nenhum valor, porque não tem nenhuma mensagem assim fundamental boa. Temos aqui também uma sueca bonita, é a Helena Melander, ela é jornalista. Vamos ver o que, que ela vai falar. Então, eu dou aula também na Escola de Línguas Millennium, e nas aulas, muitas vezes, a gente comenta também sobre essa questão da arte, da estética, né? Eu achei interessante esse assunto da loucura, porque às vezes eu pergunto para os alunos, vocês gostam de arte? E alguns falam assim, ah, não gosto. Mas por quê? Não, porque eu não entendo. Aí eu percebi que muitos acham que a arte é essa arte moderna, né? Que a gente vê nos museus de arte moderna, que realmente não dá para entender, porque não existe nada nessa arte. Quer dizer, eu acho que no conceito do senhor isso nem seria arte. Aí a gente vê esses artistas mais modernos, né? Inclusive tem um capítulo aqui no seu livro A Decadência do Povo Americano, que fala sobre a decadência na estética, que começou justamente nos Estados Unidos, com essa arte que tem um conceito de beleza totalmente distorcido ou relativizado, vamos dizer, onde os artistas são puro narcisistas, né? Eles não se importam em trazer beleza para o povo, mostrar a beleza da realidade. Eles querem fazer uma coisa só para o clubinho deles lá, para eles ficarem se admirando, coisas que ninguém consegue entender. Então, acho muito importante, muito interessante, vamos dizer, resgatar esses conceitos da beleza verdadeira que o senhor sempre mostra no seu trabalho. Inclusive, se a gente mostra um quadro de um Van Gogh, um Michelangelo, um Monet, todo mundo gosta, né? Então, a gente sabe, no fundo, o que é bonito. E a questão da loucura também, muitas vezes as pessoas acham que os artistas, eles criam porque eles são loucos, e não que eles criam apesar de loucura, né? E que o artista verdadeiro tem uma base de muita sanidade, que ele é mais ligado ao criador, né? Então, a arte moderna é uma aberração da arte, né? Eu vi em Nova York uma vez um quadro branco com uma pinta preta no centro, dizendo que aquele era o quadro, assim, o exemplo de arte moderna mais bonita, que ganhou o primeiro prêmio em Nova York. Falei, ah, mas isso aí qualquer um pode fazer, né? Qualquer indivíduo doente pode fazer. E o Léo, que admira tanto a civilização anglo-saxônica, o que, que o André acha? Eu gostaria de dar um exemplo aqui, Dr. Kepp. Indicar, aliás, um capítulo do seu livro A Bíblia Trilógica para os ouvintes, onde o senhor explica que o ser humano procura a doença orgânica para esconder a psíquica. Então, é o caso, por exemplo, dos hipocondríacos, que não têm doença nenhuma e não saem de médicos procurando uma doença, né? Então, uma cliente que é uma artista, foi cantora lírica, muito artista, pinta, e abandonou tudo isso como rejeição ao bem. Então, tem a Maria Callas, né, que perdeu a voz. Também. Então, e aí ela se sente muito culpada, então tem acidentes, cai, se machuca, e então vai ao médico, mas não tem nada. Então ela não tem nada no estômago, o pulmão tá bom, e ela continua indo. Ela quer descobrir um problema físico para não ver toda essa destruição ao bem que ela faz na vida dela. Então, essa ciência incrível, a trilogia analítica, vocês poderão saber mais acessando o nosso site www.stop.org.br. E aí também vocês vão ter acesso aos nossos programas de televisão, de rádio, aos nossos livros, conferências e cursos. E também atendimento em análise individual e em grupo. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a próxima semana.